Tragédia em Santa Helena. Um jovem acabou matando um idoso, seu vizinho, ao desferir contra ele uma paulada para se defender de golpes de faca. Foi na rua Guanabara, no distrito de Subsede, em Santa Helena, na tarde de ontem, 26 de dezembro. De acordo com informações do pai do suspeito, entre eles havia uma rixa antiga, que, segundo o qual, a polícia já tinha conhecimento. Inclusive, teria sido motivada esta rixa por um motivo fútil: latidos de cachorros. Ainda segundo o relato dos investigadores da Delegacia da Polícia Civil de Santa Helena, o pai do suspeito disse que o jovem estava em sua residência quando o vizinho, identificado como Vunibaldo Berdit, de 58 anos, passou em frente da residência e, em posse de uma melancia e uma faca, ofereceu a fruta. No momento em que o jovem se aproximou, o idoso investiu contra ele tentando lhe golpear com a faca. O rapaz então se apossou de um pedaço de madeira e desferiu um golpe contra o idoso, acertando-lhe a cabeça. Vunibaldo morreu na hora, em frente à sua residência. Próximo do corpo havia uma faca que possivelmente seja a utilizada pela vítima para golpear o vizinho. Também foi encontrado um pedaço de madeira, sendo que em uma das extremidades havia marcas de sangue, o que leva a crer que tenha sido a madeira utilizada pelo rapaz para cometer o crime. Após a ação, o suspeito foi visto saindo de carona em uma motocicleta de placa paraguaia. Durante as diligências, os policiais militares receberam a informação de que o autor aguardava em um ponto no distrito para se entregar. Porém, ao chegar ao endereço repassado pelo autor, ele não foi encontrado. O SAMU foi acionado e chegou a deslocar-se até o endereço, porém os socorristas nada puderam fazer pelo idoso, que já se encontrava em óbito. A polícia militar isolou o local até a chegada de investigadores da Polícia Civil e do IML, que recolheu o corpo e encaminhou para necropsia e posterior liberação para sepultamento. Consta que o idoso e o jovem já haviam tido desavenças no dia 2 de dezembro deste ano. Fato esse registrado em boletim de ocorrência pela PM. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.